minha gente, já chegou a hora da gente ir embora, né? É chato demais quando isso acontece, molequito. Ave Maria, mas ó, segunda-feira eu tô de volta. Vou te levar muito mais música boa, muita alegria, muito sucesso. E nós estaremos juntinhos aqui na sua rádio preferida, na rádio que você ama ouvir, com muita música boa e a sua participação. Isso é que é o mais importante. Então, eu te espero aqui na segunda-feira, nesse mesmo horário e nessa emissora que você ama ouvir, ama sintonizar. E detalhe, eu quero que você fique por aqui, não saia daqui não, porque ainda tem muito mais música boa, ainda tem os melhores comunicadores do rádio e, é claro, sempre, sempre, sempre muita coisa boa pra você por aqui. Então, não saia das ondas da melhor, fique por aqui, porque aqui a programação é de qualidade, tá bom? Então, minha gente, tô indo embora, até segunda-feira, se Deus quiser, um excelente final de semana pra você. Em algumas rádios a gente se encontra no final de semana, lá no Domingão Musical, e em outras a gente só se vê na segunda, mas o mais importante é que a gente vai estar juntinhos em algum momento, tá bom? Então, beijo, um excelente final de semana e até a nossa próxima edição aqui do Sucesso da Tarde. Valeu, minha gente! Você ouviu programa Sucesso da Tarde. Apresentação, Elton Lucas. Agradecemos pela audiência de sempre. Até segunda, um ótimo final de semana. 104,9. 5:37. ZYS 309, Rádio Maribondo FM, Maribondo Alagoas, Brasil. Estas são as empresas que oferecem apoio cultural à nossa programação. Academia Gemas Clube Fit, agora em novo endereço, localizada no calçadão da Rua do Comércio, número 175. Horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 5 da manhã ao meio-dia e das 13 às 21 horas. Aos sábados, das 8 da manhã às 13 horas. Venha para Academia Gemas Clube Fit. A mamãe pediu e a Santa Efigênia Móveis atendeu. Todas as ofertas prorrogadas. Atenção, todas as ofertas prorrogadas. Venha aproveitar os preços da operação fecha-mês da loja Santa Efigênia Móveis. Travesseiro Ortobon, eu falei travesseiro da Ortobon, só R$19,90. Box Casal Platino, casal, R$659. Cadeira de balanço, R$279. Conjunto de sofá Santa Efigênia, só R$799. E a cozinha completa em com balcão, só R$899. Cabeceira estofada, R$359. Tem mais. Conjunto box Ortobon, base com colchão, só R$1.799. Corre que ainda dá tempo para você presentear a sua mamãe. Santa Efigênia Móveis. As margens da BR-316 Maribondo. Olha a rodadinha. Pensou em limpeza? Pensou Zé do seu Chiquinho do detergente? E Quitéria, com os melhores produtos de limpeza para você, cliente e amigo. Como detergente, cloro, pasta de brilho, sabão de limpeza, peróxido de hidrogênio de 200, bicarbonato de sódio e água sanitária. O produto certo para a limpeza da sua casa. Fone Zap 82988937438. Garanta já o seu produto de limpeza com o Zé do seu Chiquinho e Quitéria. Dá uma rodadinha, roda aí sua gostosinha. Bazar do Tonheiro, tudo em brinquedos, papelaria, artigos para presentes, aviamentos em geral e muito mais. Esse sim tem tradição. Bazar do Tonheiro fica na Rua do Comércio, de frente aos Correios, no centro de Maribondo. Organização Cristiniano e Família. Eu perguntei. Loja Escadinha Modas, tudo em moda infantil, juvenil e adulto, masculino e feminino, nos tamanhos de 34 ao 54. Fica na Rua do Comércio, ao lado das Casas Araújo. Aceitamos todos os cartões. Loja Escadinha Modas. De manhã e de tarde, o pão sempre quentinho. Na panificação Sagrada Família, tudo é feito com carinho. Com ótimo atendimento, melhores produtos, qualidade total. Tudo

E era pra surra de cama sem nela. Só quem levou foi eu, na sentada que ela deu. Mordeu meu pescoço, fazendo gostoso, que arrepia o corpo só de lembrar. Queria de novo sentir o seu corpo. Ela é o golpe que eu quero levar. E eu vou matar a vontade naquela sentadinha descarada. Sou aqui, o mesmo objetivo, esquecer ela antes de secar o litro. Mas a cada dose que desce, sobe a vontade de ligar. Vou empurrar algo na mente pra essa vontade passar. Baixar até com o embaixador e swing é com o comandante. Viva la vida! Vai! Fui beber pra te esquecer, bebi até cair. Caí, olha, caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo é pra cair de novo. Caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo é pra cair de novo. Olha que eu fui beber pra te esquecer, bebi até cair. Ei, ei, eu caí, olha, caí na sua cama, em cima do seu corpo. Objetivo, esquecer ela antes de secar o litro. Mas a cada dose que desce, sobe a vontade de ligar. Vou empurrar algo na mente pra essa vontade passar. Fui beber pra te esquecer, bebi até cair. Caí, olha, caí na sua cama, em cima do seu corpo. Pra cair de novo, eu fui beber pra te esquecer, bebê.